Seção 23 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. A Porca e o Lobo, de Esopo. Estava uma porca com dores de parir. E um faminto lobo se chegou a ela, dizendo que era seu amigo, e tinha dó de a ver desamparada, que queria servir-lhe de parteira. Bem entendeu a porca que vinha ele por lhe comer os filhos, e dissimulando, disse que não pariria enquanto ele ali estivesse, que era muito vergonhosa, e que se pejava dele, que era seu afilhado, portanto que se fosse e a deixasse parir, e que depois tornaria. Vê-lo lobo assim, mas em se desviando dali, a porca também se foi buscar um lugar seguro em que parir. Moralidade: o que tem fama de lobo, quando faz afagos, se há de fugir mais dele, porque os tais nunca fazem bem por virtude, senão por seu interesse. E destes, quem não pode livrar-se por força, deve apartar-se com dissimulações, que tanto estará mais seguro de se queimar, quanto estiver mais longe de seu fogo. Finde A Porca e o Lobo.